eu sou fraco, porque fraco estou. Não lembras como eu já operei em situações bem semelhantes. De grandes provas eu te libertei. Eu sei que o problema é difícil e que agora pensas é o fim. Mas eu velo a minha palavra. Não há impossível para mim. Eu sou a rocha viva, sou o príncipe da paz. Aniquilei a morte, derrotei a Satanás. Nesta situação que te faz muito sofrer, também eu vou mostrar o meu poder. Acompanhado tua causa, preocupa-te com tua situação. Vejo quando em tuas madrugadas mergulhas o teu rosto até o chão, clamando com gemidos e com lágrimas, com a amargura em teu coração. Hoje eu te digo, oh, não chores. Leva esta vitória em tuas mãos. Eu sou a rocha viva, sou o príncipe da paz. Aniquilei a morte, derrubei a Satanás. Nesta situação que te faz muito sofrer, também eu vou mostrar.